Schiavone e Nali na final de Roland Garros. Michel Brito está nas meias finais do torneio de Nottingham. E é já este sábado que se realiza mais uma edição do Campeonato Nacional de Corrida de Montanha. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. Esta semana, no Tempo de Antena, entrevista com Etiandro Monteiro. A despontar para a música, Etiandro ainda não gravou nenhum disco, mas tem muito talento. Fomos ter com ele. Quisemos saber quem é e onde pretende chegar. Um jovem talento a nascer para o mundo da música. Convidámo-lo a juntar-se a nós, na próxima sexta-feira, dia 3 de junho, para conhecer Etiandro Monteiro, o cantor na base do R&B. Esta sexta-feira, entrevista com Etiandro Monteiro, a partir das 5 da tarde, em mais uma edição de Tempo de Antena, na sua rádio Antena Web. Antena Web convida-te a ires até à melhor pista de dança. Uma pista de dança onde podes ouvir os melhores mix e remix de todos os tempos, para que a tua noite de sábado para domingo seja passada como deve ser, em grande. Sem conversa pelo meio e com entrada livre, remix-te entre meia-noite e as 2 da manhã na tua rádio Antena Web. Boa noite. Nali está na final do Roland Garros. Bateu hoje a tenista russa Maria Sharapova, que há muito não chegava à meia-final de um Grand Slam. Hoje, Maria Sharapova esteve particularmente infeliz ao cometer várias duplas faltas que minaram o seu jogo. A chinesa Nali, que se mostrou bastante tranquila durante toda a partida, venceu a tenista russa em 2 sets, 6-4 e 7-5. Embora especialmente no segundo tenha tido muitas dificuldades, Maria Sharapova começou a vencer e, aliás, encontrou-se a vencer por 3-1 e mesmo por 4-2. Mas depois, Nali deu a camalhota no ativo ao vencer 5 dos 6 jogos que então a partir dali se disputaram. Maria Sharapova mostrou-se muito ansiosa e por várias vezes cometeu faltas. 8 duplas faltas ao todo para Maria Sharapova. A tenista russa cai assim nas meias finais do segundo Grand Slam de 2011. Quem também caiu foi a francesa Marion Bartali, que perdeu hoje por um duplo 6-3 com Francesca Schiavone. 6-3 foi o resultado dos dois parciais que opôs a italiana à francesa. E foi por pouco que Marion Bartali não repetiu o feito de 2005 conseguido por Marie Pierce, a sua compatriota, a última francesa a chegar ao final de um Roland Garros. Na altura, a francesa Marie Pierce perdeu com Jessine Henin, a belga que entretanto também já se retirou. Francesca Schiavone bateu, como disse, Marion Bartoli por um duplo 6-3. Confessou no final do encontro ter que correr muito, embora menos do que ontem, quando eliminou a jogadora russa Pavlyuchenkova. Hoje, Francesca Schiavone regressa novamente às finais dos Grand Slams. Irá defrontar Nali, a chinesa que surpreendeu tudo e todos. Não só porque é a primeira vez que chega ao final de um Roland Garros, mas também porque este é um jogo de terra batida. Mais ainda porque a chinesa chega pela primeira vez na história do ténis chinês a 2 finais de 2 Grand Slams seguidos. Nali já havia chegado ao final do Open da Austrália, que se realizou no início de 2011. Na altura perdeu contra a belga Kim Kleister. Precisamente sobre esse torneio, a tenista chinesa Na Li confessou que, na altura, era pouco experiente. Mas agora, no próximo sábado, Na Li diz já saber melhor o que fazer frente a uma tenista veterana, Francesca Schiavone. Veterana não só pela idade, mas, acima de tudo, pelas competições em que já participou e as etapas que já conseguiu ultrapassar. Na Li acredita que, depois desta sua chegada à final, a Ásia possa começar a produzir mais tenistas para o ranking, para o top do ranking, aliás. Na Li e Francesca Schiavone vão defrontar-se no próximo sábado, na final feminina do Roland Garros. Ainda no ténis, mas longe dos grandes slams, a portuguesa número 1 do ranking WTA, Michelle Larger de Brito, conseguiu hoje o bramento para as meias finais do torneio de Nottingham. Bateu a promessa norte-americana Sloane Stephens pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-2. Esta é já a melhor atuação e a melhor classificação da portuguesa no ano de 2011. Atualmente, Michelle Brito é número 1 portuguesa, mas é número 170 no ranking ATP. Alguns postos abaixo, mais precisamente 70, está Maria João Keller, a portuguesa que hoje ficou pelo caminho na Eslovénia, no torneio de Maribor. Perdeu frente à 356ª classificada do mesmo ranking, Annalisa Bona, a transalpina, que bateu Maria João Keller pelos parciais de 6-4 e 6-1. Uma vitória categórica da italiana que esteve, sem dúvida, em melhor forma do que Maria João Keller. Michelle Brito, voltando ao torneio de Nottingham, terá de defrontar nas meias finais Olga Govortskova e, se vencer, o número 183 do ranking ATP, chegará à final deste torneio. Um torneio que tem um prize money de $75 mil, ou seja, 52 mil euros. Próxima paragem, Rijeka, na Croácia, o português número 110 do ranking ATP, Rui Machado, qualificou-se para os quartos de final deste torneio, a realizar então na Croácia. Bateu em 80 minutos o tenista estónio Eugen Zop pelos parciais de 6-4 e 6-2. É assim mais uma vitória importante para Rui Machado, número 110, que deitou-se por terra o número 198 do ranking ATP. É com grande satisfação que os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Vela vêm chegar ao fim a tormenta porque passou a modalidade nos últimos 12 meses. Este é parte do comunicado enviado pela FPV, a Federação Portuguesa de Vela, à agência noticiosa Lusa. Tudo depois de ontem o secretário-geral Laurentino Dias, da Juventude do Desporto, ter anunciado o levantamento da suspensão de utilidade pública desta federação. Tudo aconteceu há precisamente um ano. A FPV viu suspensa a utilidade pública da mesma federação. Isto impedia, por exemplo, que esta mesma federação tivesse fundos do Estado para a sua manutenção. Nos últimos 12 meses, a modalidade, bem como a própria Federação, passaram por momentos difíceis e muito delicados. O levantamento da suspensão de utilidade pública permite à FPV reativar aos poucos as suas atividades, permitindo também aos velejadores outras oportunidades. Antenoeve, Desporto. Sempre a subir. É este o lema de edição 2011 do Campeonato Nacional de Corrida em Montanha, que se vai realizar este sábado em Oliveira do Hospital, concelho do Distrito de Coimbra. Esta edição 2011 vai contar com vários atletas que vão partir de Alvoco das Várzeas a partir das 5:30 da tarde. Uma hora aceitável, dado em conta que esta hora já as temperaturas começam a descer. E enquanto as temperaturas descem, os atletas sobem. O apoio da FPA, a Federação Portuguesa de Atletismo, e da ATC, a Associação de Atletismo de Coimbra, vão permitir também outros apoios aos participantes neste Campeonato Nacional de Corrida em Montanha. A versão 2011 contém com o apoio das câmaras municipais de Oliveira do Hospital e Distrital de Coimbra, contando também com o apoio das juntas de freguesia de Alvoco das Várzeas e de Aldeia dos 10. É precisamente em Aldeia dos 10 que vai terminar o percurso para júniores, ou seja, para menores de 18 anos. O percurso tem 6 km de extensão. Tudo vai começar com a partida em Alvoco das Várzeas, às 17h30, quer para júniores, quer para séniores, quer para veteranos. Mas para estes, o percurso é maior, é de 8.500 metros. Vão começar, como disse, em Alvoco das Várzeas e acabar no Monte Colcorinho. Fica a 1.250 metros de altitude. O apoio da FPA, da AAC, de Coimbra, da Câmara do Conselho de Oliveira do Hospital e das freguesias de Alvoco das Várzeas e da Aldeia dos 10, permite que, durante toda a prova, esteja sempre a postos uma equipa médica para casos imprevistos que possam, todavia, ocorrer. Como disse, esta prova tem início às 17h30 do próximo dia 4 de junho. É mais uma edição, a 2011, do Campeonato Nacional de Corrida de Montanha. E assim fechamos mais uma edição do Desporto Antena. Vamos voltar amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!